Então vamos que vamos. Muito obrigado, Vicente Price. Sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo o nosso morto-vivo do calabouço, Marcelo Pereira. Isso aí, galera, ressurgindo das cinzas, para falar de um tema que eu particularmente adoro, que são os filmes de terror. Muito bem, com a gente também um convidado especialíssimo, um especialista maior aqui, eu acho que diria, né, Maguinho? Porra, Tem que ser é o humilde aqui, né? cara dos filmes de terror. Pois é, estamos falando de Fernando Ticon. Olá, galera. Muito obrigado pelo convite. Sou Fernando Schon, do site Fortaleza Vermelha e do podcast Pod Terror, que é sobre jogos de terror. A Fortaleza é sobre tudo de terror e o podcast é sobre jogos de terror. E é um prazer estar aqui com vocês para poder falar sobre os filmes de terror todos. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios, né? No nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo Twitter, no @ratos_cast, ou pelo e-mail ratoscast@gmail.com. Nosso cast está disponível também pelo iTunes, caso você deseje ouvir no seu iPhone, seu tablet, qualquer lugar, qualquer hora. O tema de hoje será sobre filmes de terror da atualidade. A gente quer falar mais ou menos que momento da história eles se encaixam. Como nós vamos olhar para trás e ver esse gênero daqui a alguns anos? A gente espera que no final desse cast a gente possa responder talvez uma simples pergunta, que é se a gente vive numa época de bons filmes, filmes memoráveis, ou filmes ruins que são supervalorizados, que talvez funcionem para aquela época, para aquele ano, e enfim, não vão ficar para a história. De cara, vocês teriam resposta para essa pergunta, não? Bom, Marcelo, eu essa semana fiquei pesquisando bastante, né, nas redes sociais, o conceito, pra gente trazer temas interessantes e significados interessantes, e eu busquei um sobre filmes de terror, o que quero sentir medo. Eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: é aquele que consegue expressar de maneira convincente a contraposição entre o tradicional e a originalidade. Ou seja, é o velho susto dando uma nova maneira, né? Hoje em dia a gente está muito acostumado com sustos baratos, entendeu? Então, como que essa ideia vem mudando ao longo dos tempos, até os filmes que a gente vai citar? Até porque a gente sente, né, na história dos filmes de terror, né, no cinema, a história do cinema de terror, que o público-alvo foi mudando com o tempo, né? O tipo de como os filmes atingem essas pessoas foi mudando bastante com o tempo. Então, você pega grandes franquias que tentam dar um tom sério para os seus filmes de estreia, até os monstros clássicos da Universal, até as séries de slashers, eles vão vendo que vai perdendo um pouco disso, né? Os monstros vão ficando conhecidos, os sustos vão ficando, sabe, já conhecidos pela galera que assiste. Então, eles vão migrando para uma coisa mais misturada com comédia, com elementos de ação, com elementos, sabe, de drama. Então eles vão fazendo uma mistura com outros gêneros também, para poder ter uma, sabe, uma coisa mais que abrange um público maior, nesse caso. E aí hoje em dia a gente tem filmes de terror de tudo que é jeito, né? Então é isso que a gente quer descobrir: onde é que é o terror, onde o terror se encontra nesses filmes todos. Pois é, exatamente isso, perfeito. É engraçado o Maguinho falar isso, porque o susto e originalidade. Susto e originalidade. Isso é uma coisa meio complicada de falar hoje em dia, né? Isso já entra no nosso tema, porque vocês acham que ainda é possível a gente ser original no gênero terror? Existe algum caminho ainda que não foi explorado por esse gênero, não? Não, é um pouco mais complicado do que isso. Quer dizer, eu acho que o que assusta você, o que me assusta, é muito diferente pra pessoa, principalmente pra nova geração, que da galera que tá indo pro cinema agora, galera menos de 20 anos, a galera que não conhece muito o cinema de terror. Então, pra ela, assusta um tipo de coisa, e pra gente que já é mais cascudo, que já conhece, já viu os clássicos e tal, assusta outro tipo de coisa. Então, são coisas diferentes que assustam, sabe, as pessoas. Eu acho que o segredo tá entre balancear essas duas coisas, sabe? Eu não vi nenhum filme sendo feito dessa forma, sabe? Ter a originalidade de poder assustar tanto a galera da antiga, que já viu muita coisa, quanto a galera nova, que é muita novidade pra todo mundo, sabe? Hoje em dia, esses filmes usam muitos artifícios sonoros, que eles dão sustos, na minha opinião, até certo ponto. Eles usam muito a trilha a favor de sustos baratos, entendeu? Como abrir, bater a porta, entendeu? Que não tem função narrativa nenhuma. Na minha opinião, o bom terror mesmo é o que te faz ter medo, cara, do que vem a seguir. Aonde o seu... Aquilo que você não vê, né? Isso, aonde o seu imaginário caminha junto, entendeu? E te insere nesse universo maldito. É, mas é como Fernando falou, tem coisas que funcionam para algumas pessoas, tem coisas que tem sim, gente que, claro, por exemplo, gosta desses... Verdade. Não é só o efeito sonoro, né? Tem muita coisa da edição também e tal. Uhum. Bom, a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre essas questões todas e depois a gente vai fazer um estudo de caso com o filme A Bruxa. Enfim, é um filme mais recente e tal, e a gente vai poder ver se encaixa ele nessa leva de bons filmes de terror, né, dessa década. Eu queria só começar com o Fernando perguntando o seguinte, Fernando. O gênero de terror, desde que começou, né, desde seus primórdios lá, né, no preto e branco ainda e tal, eles eram baratos, exagerados, né? Eram feitos por um público abrangente. Por que que você acha que os filmes de terror são tão populares? Por que que vocês acham que o público busca tanto esse gênero? E ele sempre encontra um jeito de se reinventar. Eu acho que o terror em si, ele se divide em várias áreas, né? Vários gêneros, subgêneros no caso. E cada um deles desperta uma curiosidade. Eu acho que o terror sempre chamou muita atenção, assim, em todas as mídias, livro, filme, jogo e tal, pela história que ele conta. Pode ser o medo do desconhecido, é o medo mais básico que se sente. Por exemplo, os monstros, né? Você não conhece os monstros, aí você tem a revelação do monstro, qual a motivação deles, como eles morrem, como você enfrenta eles. Até a ficção científica, né? Que é você associar o medo do futuro, de como vai ser tudo daqui a, sei lá, 100 anos. Enfim, tem diversas formas, né, gêneros, subgêneros de terror, que cada um conta uma história. E acho que a história foi o que sempre prendeu as pessoas, sempre levou as pessoas a irem ao cinema. Ninguém vai pro cinema pra, tipo, ficar morrendo de medo, levar susto. Não, todo mundo quer ver uma história na tela, independente se é drama, terror e tal. E é, acho que foi isso que levou, sabe, ao longo das décadas, no início se popularizou com os monstros, né, da Universal, aquela coisa toda. Ao longo de cada década teve um estilo, né, um gênero mais específico de terror. E foi a história que levou as pessoas a irem pro cinema. Como o Fernando falou, a gente queria só fazer uma apanhada rapidinho. Os filmes de terror, eles têm vários subgêneros. Olha, tudo a ver com o Kevin. Efeitos sonoros aqui. O espírito já foi, Maguinho? Já foi. Como ele falou, o gênero terror tem vários subgêneros, né? Os filmes de monstros são uns. Nos anos 70 a gente teve muito aquele terror psicológico, né? Aqueles filmes de magia e arte, tipo Iluminado, Exorcista. E é interessante até ver essa época, porque você tinha diretores que, no caso do William Friedkin, que fez o Exorcista, ele já tinha ganhado o Oscar pela Operação França quando ele foi fazer o Exorcista. Verdade. O gênero até atraía diretores consagrados, diretores maiores, né? Coisa que mudou na década de 80 com os slashers. Sim, né? É verdade. Inclusive, os diretores, né, que fazem filmes de terror, a maioria deles não são diretores de terror propriamente dito, né? Você tem ícones como Wes Craven, você tem o Guilherme Del Toro, você tem uma galera que, tipo, sempre tá fazendo alguma coisa de terror, e aí você identifica eles como diretores. Mas a sua grande maioria, que já dirigiu um filme de terror, não é um diretor que faz só filmes de terror. Uhum. E aí a gente começa a chamar de filme de gênero. Ah, já fiz drama, já fiz comédia, já fiz romance, nunca fiz terror na minha vida. E ele vai lá e pega um terror pra fazer e acerta, sabe? Acerta porque é o jeito dele de fazer, ele não usa fórmulas, ele não se baseia em franquias já estabelecidas. Não, naquela época, né, década de 70 principalmente, foi quando os diretores falaram, olha, eu queria fazer um filme de gênero, quero fazer um filme de terror. E a literatura de terror influencia, os grandes escritores influenciaram todos os outros gêneros. Assim como os outros gêneros também influenciam o terror. É muito disso, sabe? É muito de você pegar filmes muito pontuais como Exorcista, como O Iluminado. E aí, a partir da década de 80, 90, quando você viu que era possível fazer filmes mais baratos, com um elenco mais jovem, né? Uhum. Buscando um público maior nos cinemas, né? Com sustos, com uma coisa mais pipoca, né? Aquela aventura, aquele drama e tal. Então você já identifica, né, como é que o terror mudou muito, né, ao longo das décadas. E isso ficou muito aparente, inclusive até hoje. Pois é. É interessante você ver também como muita gente, muitos atores famosos começaram a carreira no terror, muitos diretores começaram a carreira no terror, Johnny Depp, Kevin Bacon, muitos artistas que acharam mais fácil iniciar por um gênero que era popular. Sim. Eu particularmente, Marcelo, eu acho que é um gênero que, assim, que ele nunca vai desaparecer, porque, cara, é do ser humano ter aquela postura do mal, entendeu? Isso caminha junto contigo, entendeu? Então o ser humano gosta. Você vê os canais de YouTube, você vê um canal de drama, um canal tem pouquíssimos views. Os canais de comédia e de terror são os que têm mais views, porque é mais fácil você se identificar, né? É porque trabalha uma coisa do ser humano que a gente não sabe explicar, né? Aquele, uhum, como você falou, a questão de sentir medo é uma coisa que a gente... Tem gente que não gosta, tem gente que ama. É. Né? tá inserido, e né, ver cara? Coisas acho grotescas, enfim, isso já vai de muito tempo, então. Verdade. Mas a gente veio aqui para falar mais, né, sobre esses últimos anos, os anos que a gente vive agora, né? Vamos dizer, os últimos 10 anos. Então, assim, eu quero saber o seguinte: a gente vem de uma época que a gente teve um pouco de tudo. A gente teve um pouco dos slashers, a gente teve um pouco dos reboots, a gente teve um pouco das refilmagens, bastante, aliás, das refilmagens. A gente teve alguma coisa de terror psicológico, muita coisa dos sobrenaturais. Todos esses subgêneros se misturaram, eu diria que de 2000 pra cá. Isso. Ah, aí começou também uma coisa que já existia. Algumas pessoas acham que é uma coisa nova, mas não. Um subgênero também, que é o found footage, né? Exatamente. Se popularizou, franquias foram montadas em cima do found footage. A gente está vivendo uma decadência desse gênero ou a gente está vivendo uma época de renascimento? Eu acho que a gente está meio que congelado entre essas duas áreas, porque a gente está sofrendo um conflito, né? Um choque cultural. Entre a galera que cresceu assistindo filmes de terror, os clássicos, né? Os filmes que entram em listas, os filmes que, sabe, são sempre recomendados. E a nova geração, a galera mais nova, que pegou muito mais os filmes mais baratos, mais de susto. Porque na minha concepção, o terror é muito mais do que susto, né? É muito mais do que você, sim, tipo, aumentar o som, bater a porta. Isso não é o terror que você, tipo, quer ver no cinema depois de uns anos, sabe? Depois dos anos que você quer ver o Alien, sabe? Sendo mostrado quase no final do filme, sabe? E você tenso o filme inteiro porque as pessoas estão desaparecendo e você não vê as pessoas desaparecendo como elas desaparecem. Sabe? Tem um suspense, tem a atmosfera, tem todo o envolvimento que a gente espera de um filme de terror, como a gente esperava nos clássicos, que era muito efetivo na época e até hoje é muito efetivo, e que os filmes fogem, sabe? Os filmes não querem um filme parado, não querem um filme lento. Eles querem ação, eles querem barulho, eles querem momento a momento, né? A cada momento tem que ter um, opa, sabe? Um suspense, uma coisa assim pra cativar o público mais novo. Fica uma coisa muito, muito superficial, né? Uma coisa muito pouco trabalhada no grande âmbito que é o terror. Então a gente tá na metade, tá no meio do caminho. Entre tá se encontrando aí. Isso, o gênero morrendo por causa de filmes que buscam bilheteria, né, das grandes massas, mas também se reinventando em iniciativas independentes e menores que conseguem atingir um terror de uma forma que não estava sendo atingido antes. Então são duas vertentes muito distintas e que deixa o terror, o gênero, assim, preso, sabe, encapsulado por enquanto. O que eu acho também, Marcelo, eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro, né, que é o seguinte, mais no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu acho que o found footage, ele consegue ser inserido em um gênero já. A gente sabe que found footage, né, é usado há muito tempo atrás, entendeu? Se eu não me engano, um filme da década de 80, que foi o Holocausto Canibal. E o found footage pode nem é caracterizado como filme de terror. Você pode achar qualquer coisa. Até hoje, ele hoje morreu um pouquinho, mas a gente teve a Bruxa de Blair, de 99, e ele ficou muito latente com a atividade paranormal, que eu acho que a empresa, a Blumhouse, que eu acho que está dando as caras para esse cinema dessa nova geração, está inserido nisso. Entendeu? Então, eu acho que hoje em dia o found footage, ele consegue já ser inserido como estilo, e é muito mais fácil para o público se identificar com esse tipo de filme barato, com recursos pequenos, que ele vai te mostrando sem você ter que pensar, ele vai jogando em cima de você as coisas, diferente da Bruxa, Corrente do Mal, o próprio Babadook também, são filmes que te geram reflexões e que muita gente torce o nariz porque está acostumado com essa avalanche desses filmes prontos. Eu queria só colocar uma visão que é um pouco mais, sei lá, difundida entre a galera que gosta de found footage, é que a gente não coloca o found footage como um gênero em si. E o found footage é muito mais uma forma de você filmar, sabe? Uma forma de você editar o filme baseado em filmagens do que um próprio gênero. Porque o found footage, ele criou filmes incríveis que vão de gêneros muito diferentes. Por exemplo, o Hack, que é um filme muito mexicano, bom, acredito, ou espanhol, não sei. Maravilhoso, que é de zumbi, sabe? É totalmente zumbi. E, cara, é um filme incrível. É Grave Encounters, que é aqui no Brasil. Hospício, né? Hospício. Isso, maravilhoso. Sim. Então, sim. E é sobrenatural. Sabe que eu tava pensando assim, poxa, eu adoro A Bruxa de Blair até hoje. Eu acho um filme assim... Na época ele funcionou melhor, porque a gente... Ele abriu essa porta, né? Reabriu essa porta, mas... Ele funciona muito porque as pessoas achavam que aquilo realmente tinha acontecido. É, e aí se criou, uhum. E a internet estava muito no começo, então eu lembro que tinha um site que era do filme, que, enfim, era uma página só. Você não era como hoje em dia que você clica aqui, clica ali, você vai para vários lugares, era uma página só. E a página só falava a lenda da Bruxa de Blair. Era simples. E isso só contribuía. Até o momento que a atriz do filme, Heather alguma coisa, que agora não vou lembrar, ela foi num talk show americano e as pessoas viram que ela tava viva, né? Que, enfim. E aí um pouco daquela magia se esvaiu. Mas o filme funcionou, né? Quando ele foi exibido em Sundance a primeira vez, que teve aquele pânico geral, as pessoas saíram vomitando. É verdade. Todas essas histórias que a gente não sabe nem se são verdade, mas enfim, ficaram para os atores. Pediram para os atores não saírem de casa, não aparecerem. O próprio Holocausto Canibal faz isso naquela década, onde o diretor colocou a primeira equipe que foi morta pelos índios, mandou o pessoal lá pro raio que o parta, o cara foi processado e tal. Aí ele depois teve que ir a público e dizer: não, gente, é tudo falso, eles estão aqui, eles estão vivos. É verdade. Então, são técnicas muito interessantes, como o Fernando falou, são técnicas, né? De você enganar o público, enfim. Não é só enganar, mas você vende. É muito efetivo. Eu acho que alguns filmes funcionam muito bem assim. A maioria se perdeu. A questão toda do Atividade Paranormal, o primeiro filme é muito bom. A maneira que eles foram vendendo essa questão da Atividade Paranormal, né? Ia ficando cada vez mais absurdo. Por que que a pessoa tá filmando aquilo, né? Por que que... a ponto de, assim, tem momentos do filme que ninguém tá filmando. É o câmera mesmo do filme que tá acompanhando aquela pessoa. A partir do segundo filme, né, você começa a perceber que o dinheiro, que o marketing fala, começou a falar muito mais alto. E é isso mesmo, você, assim, você olha, narrativamente falando, fala, cara, não tem fundamento, o cara tá com a câmera ali, gravando o quê? Gravando um parabéns, gravando a mulher tomando banho, do nada. E engraçado que as pessoas consomem. A gente ainda tem esse porque cérebro ainda é muito aí, barato, né? É, o pouco que eles faturam ainda vale fácil, a pena. Né? Te pega fácil, os sustos são gratuitos e te pegam fácil. Você pra ir pro cinema com a sua galera, jogar pipoca, rir, isso aí diverte. Sim, é verdade. Eu ia comentar aqui Atividade Paranormal. Acho um dos melhores filmes da franquia inteira é o japonês, cara. É muito Atividade bom, Paranormal muito Tóquio, bom. Que é tipo, é mais simples, sabe? É menos câmera. Uhum. E ele é efetivo porque tem o choque cultural do Japão, entendeu? O shitoi japonês, blá blá. As atuações nem são tão boas, mas geralmente o choque cultural funciona muito bem, sabe? É por isso que, a partir do ano 2000, né, começaram a trazer vários remakes japoneses para os Estados Unidos, porque o choque cultural dá essa coisa, sabe? E é isso que você falou, Fernando, é o Japão feudal, o Japão mais, né? É o oriental assusta, não é? É o oriental assusta, mas né, mas tem cara? Um filme que eu queria falar também, que é um filme sul-coreano chamado Eu Vi o Diabo. Sim. Pra mim é um filmaço. É um filme mais pro policial, começa, né? Mais na linha do policial. Mas ele, em certo ponto, ele assume seu lado terror. Tem um personagem no filme que entra no filme pra mostrar aqui, ó, tá vendo? Esse personagem é um slasher. Né? Entendi. É um suspense, drama, policial, inclusive, com elementos policiais. Que a partir de certo momento você considera ele um filme de terror. Porque você vai pegar um personagem slasher e você vai ver a cabeça dele trabalhando, funcionando. Aquela coisa toda. Tipo, eu consideraria ele terror, porque boa parte do filme se baseia na premissa que ele é um assassino, ele é uma pessoa vingativa. Ele joga na tela, né, diversas cenas, diversos momentos onde você vai se sentir chocado, você vai se sentir justificado, tá? Tudo que ele tá fazendo é justificado. Isso, exatamente. E isso nos outros filmes também acontece, mas esse é muito mais objetivo do filme. Ele vai do que os até outros o limite nesse filme, né? Eu sou apaixonado por cinema sul-coreano, o Maguinho sabe disso. Quando eu vi esse filme, eu peguei pra ver, explicava como terror, e eu lembro que, assim, ele é um filme de um pouco mais de 2 horas. Com 1 hora de filme, eu pensava assim, bom, não é exatamente um terror. Só que ele é um filme que ele vai... É como qualquer filme sul-coreano, ele vai te desafiando a sacar que gênero é aquele filme, né? Ele muda pra um outro gênero e ele vai cada vez mais te jogando uma coisa mais desafiadora. Sim. Entendeu? Até o momento da cena final, que é uma coisa chocante, mas também é um alívio, porque ali você sabe que acabou. Então, eu acho interessante isso, porque alguns filmes sul-coreanos misturam muito essa questão do gênero. Vocês conseguem lembrar algum outro filme, assim, que não seja... Ah, bem fácil. Vários filmes do Takashi Miike, que é japonês, que é o mestre de filmes gore, slasher e tal. Ele tem um filme chamado Audition, que é completamente isso. É completamente metade do filme. Isso. Ele parece até um filme romântico no começo, né? Isso, metade do filme é um filme de romance, né? O cara tá procurando o amor perfeito, uma nova namorada, e ele encontra essa atriz e eles começam a sair. E metade do filme é um filme romântico, do cara, um executivo querendo encontrar um novo amor da vida dele. Até que essa mulher, esse é o plot, tá? Não é nenhum spoiler. Essa mulher se revela ser uma serial killer que mata os seus namorados. Tipo, uma forma bem dolorosa e bem lenta. E o filme é sobre isso. O que eu acho, Marcelo, é que assim, já tá ficando a dica pros nossos ouvintes, que é o seguinte, é um gênero que você vai ter que garimpar muitos filmes fora do cinema, que eles não vão chegar no seu shopping preferido, você vai ter que ir em site de streaming, em torrent, pra você buscar coisas que você, se você não correr atrás, você não vai ver. Maguinho, você queria que você desse uma dica também aí, de algum filme que você acha que contribuiu, né? Cara, então, década. Baseado nessa nova tecnologia, que são as redes sociais, que estão aí ditando regras, comportamento pra todo mundo, eu indico o filme que eu vi essa semana até pro cast também, que é o Unfriended, que aqui é o Amizade Desfeita. É um filme todo feito... Péssimo título, aliás, hein? Vamos lá, né? Parece até um filme, sei lá, uma comédia adolescente, assim. É, eu achei o filme muito, muito fraco, achei o filme ruim, entendeu? Mas a ideia atual, cara, é uma linguagem que, te falei, que o cinema caminha muito com a tecnologia, né? Eles caminham juntos. Eu acho que isso é empregado de várias formas. Então, a minha primeira indicação, pra quem não viu, é o Unfriended, Amizade Desfeita. Vale a dica, apesar de que você não gostou. Não, eu gostei, mas gostou, eu não amei. Eu gostei muito do fato dele ser feito, ele respeitar a regra que é o Skype. Sim, então, ele sim. não foge daquilo, isso, né? Sim. Que tem filmes que, em certo momento, eles ficam presos muito àquela regra e eles têm que fugir. E, às vezes, não conseguem. Agora, só, você me lembrou um filme que eu achei um plot espetacular, maravilhoso, a ideia é muito boa, e o filme não andou, que é o The Purge, que aqui é Uma Noite de Crimes, não é isso? Uma Noite de Crime, eu acho muito legal. Eu acho muito legal, não, eu gosto dos filmes, mas eu acho que aquilo ali na mão de um Scorsese, por exemplo, ou de um David Fincher, por exemplo, ia ser maravilhoso. Sim, concordo com você. Fernando, você gostou do Unfriended, né? É, na verdade, eu não gostei ele como um filme, como história. A história não é boa, mas eu gostei pela novidade, sabe? A novidade, pelo que ele trouxe. Como filme, sabe? Como que tipo de tecnologia ele vai usar? Poxa, ele usa tudo. Ele usa o Skype, usa o iMessage, usa o Facebook, usa mil coisas. Até o chat roulette ele usa. E isso é maravilhoso, assim. Como ele usa, né? Por que ele usa? É óbvio que a motivação... A motivação não era bem aquela, tipo, é uma falha no roteiro, inclusive, em diversos pontos, mas muito bem executado em conseguir explorar essas novas tecnologias. Mas eu queria, se eu pudesse recomendar um filme só, que tá um pouco no meio de todos eles, seria A Invocação do Mal, aqui no Brasil, que é o The Conjuring. Cara, esse filme, eu gostei muito dele, porque ele meio que trouxe um pouco mais de seriedade pro gênero terror, de novo, sabe? No meio do mar do que tava aparecendo, né? E ele traz uma coisa mais histórica, né? Uma coisa mais antiga, pra uma casa, pra uma família, pra uma época onde não existia a tecnologia, não existia... É um ambiente completamente... hostil para uma família numa casa nova. Ele traz a possessão de volta, a possessão e o mal fantasmagórico. Eu recomendaria esse filme porque ele atinge muito bem os dois lados, sabe? Tanto a galera que gosta de um terror mais cozinhado, devagar, e também a galera que gosta de levar alguns sustos. Ele tem uns sustos bem originais, uns sustos bem simples, eu diria, mas são bem efetivos. Sabe o que eu acho legal do Invocação? Ele tem todos os elementos de um filme de terror. Assim como você falou, né? Tem os sustos, ele tem toda a questão de construir o clima, mas assim, ele tem a bonequinha que tá possuída, ele tem a questão de ser baseado numa história real, ele tem a casa mal assombrada, ele tem os objetos que se movem sozinho, ele tem as criancinhas, ele tem... Entendeu? Ele tem um pouco de tudo e funciona, encaixa. E às vezes um filme ele tem uma coisa e essa coisa não funciona. Que é o caso da Annabelle pra mim. Eu concordo com você, Marcelo e Fernando. A Invocação do Mal me deixou completamente grudado na cadeira. E eu vou confessar uma coisa. Quer me deixar com medo? Fala sobre demônio, sobre crucifixo invertido, então fudeu. Entendeu? No trailer do segundo tem vários crucifixos. Sim. Então assim, é um filme absolutamente genial, cara. Eu gostei muito e fiquei muito, muito impressionado. Eu queria falar de um filme que eu acho é um pouco isso que você falou da Invocação do Mal, Fernando, que trabalha muito essa questão, né, do terror clássico, né? É um filme que vai trabalhando bastante o psicológico, leva o seu tempo a construir o seu ambiente e tal, que é um filme sueco chamado Deixa Ele Entrar. Opa, que coisa boa. Teve uma versão americana também. Eu acho muito legal assim, hoje em dia a gente vai vendo a desconstrução do monstro, né? A gente falou um pouco do terror do monstro. Então, assim, até A Bruxa, o filme que a gente vai falar, o Deixa Ele Entrar fala um pouco sobre a questão do vampiro. O filme mostra uma versão muito realista da figura do vampiro, né? E é um filme que eu acho espetacular, assim. É, tanto na construção do clima, quanto quando ele a parte pro sangue, pra violência. Que eu achei a versão sueca, eu não vi. Mas a versão americana eu achei muito boa também. Eu não cheguei a ver, tá na minha lista, inclusive, pra assistir. É, fica a recomendação. Maguinho, você tem mais alguns filmes pra falar? Cara, né? tem mais dois, rapidinho. É, um, assim, como eu te falei que eu peguei muito esses filmes de terror desses últimos 6 anos, que caminham muito com found footage, com essas redes sociais e tal. Eu vi um filme em 2014 que eu... Só o nome, falei, caralho, tem que ver esse filme. As Above, So Below. Que é Assim na Terra como no Inferno. O título também é espetacular, espetacular. Você gostou desse filme? Cara, eu gostei. É um grupo de arqueólogos, né, que eles estão na França, nas catacumbas subterrâneas que existem realmente, né? E lá tem uma exploradora. E o seguinte, ela leva essa galera, começa a entrar numa parte que é proibida ao público. Literalmente, eles começam a descer para o lar do capeta. É. Eles começam a descer para o inferno. Eu achei esse filme muito a caverna, assim, sabe? É, com também. Inglês, a caverna, também. Que teve bebe até o segundo. Muito da é verdade. A Bíblia do Medo. Não, lá é The Descent. The Descent, é, exatamente. Muito bom esse filme, eu acho. Né? E eu acho que, assim, esse filme fala muito comigo porque eu gostei, cara. Senti alguns sustos e vale, fica a dica desse nome genial. Eu achei muito bom esse filme, mas desculpa. Eu não sei, eu não curti muito, não. Eu achei a história maravilhosa, a premissa maravilhosa. Sim. Mas eu também achei uma oportunidade desperdiçada. Eu não sei se foi o roteiro ou se foram os diálogos. A partir do momento do filme, começou a ficar uma coisa muito clichê. É. E é uma pena, porque essa coisa do subsolo, da claustrofobia, eu acho maravilhoso. Tem vários filmes que exploram isso. Então, eu acho que o diálogo e o roteiro não favoreceram muito o filme como um todo. Fernandão, você quer deixar mais alguma dica aí pra gente? É, eu queria indicar pra todo mundo o filme chamado O Babadook, que é um filme muito bom, muito, muito... É assim, muita gente não gosta por causa da criança. A criança é insuportável. É insuportável. Fala todo, esperneia, chora. A mulher também é chata, vai. É, mas ela é chata quieta. Mas ela é uma boa atriz. É uma boa atriz. Exatamente. E é um filme basicamente independente, sabe? É um filme australiano. E, cara, ele é um filme muito bom porque ele é muito simples, né? Ele constrói o mal muito devagar, muito lentamente. E você vê que o ambiente de estresse, né? Toda a situação de estresse é o que permite o mal entrar dentro da família, da casa e tal. Pra quem não conhece, Babadook é uma mãe solteira que ficou viúva depois de um acidente de carro. O marido sofreu um acidente de carro e morreu. E enquanto ela acaba dando à luz logo em seguida, né? E essa criança, ela nasce com alguns problemas, eu não sei se é psicológico ou alguma coisa assim, mas a criança é muito hiperativa. Uma criança que, tipo, não torna nada fácil para a vida dela. Até que um dia ela encontra um livro chamado O Babadook, que conta a história de uma entidade que habita na casa, habita, enfim, nas redondezas, e vai pegar a criança. É um livro infantil. E aí você começa a questionar se esse Babadook é real ou não. E, cara, é um filme que eu recomendo pra todo mundo ver. Fez muito sucesso no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, falou muito. Sim, Orçamento muito baixo. É. Cara, muito efetivo. Ele construiu o terror dentro da família e, tipo, expôs isso pra um monstro chamado Babadook. É. Então, eu recomendo muito. Eu não amei também esse filme, mas eu gostei muito, assim. Primeiro, você tem uma atriz muito boa no filme. Segundo, você, é isso que você falou. Eu acho legal quando o terror, ele tá inserido num drama real, né? No caso desse filme, ela tá tentando lidar com o problema e o monstro é quase uma representação do problema. Do que ela tá passando, né? Então isso eu acho muito legal. Mas o monstro não me deu nem um pouco de medo. É só isso que eu... Sim, lógico. Só isso que eu... a caracterização dele não é, também não me fez. Mas ter, o filme é legal. Ter, o filme é legal. Não, o filme é bom, vale concorda. Ver. Super, super bem recomendado, Fernando. É. Então, eu queria falar de um filme que eu também vasculhando, como eu falei, essas andanças pela internet pra fazer o cast hoje, eu descobri um tema, cara, que é, o filme foi um documentário, né, chamado Nightmare, né? Olha. E assim, eu achei muito legal, porque o seguinte, é da mesma galera que fez um documentário sobre A Maldição do Quarto 237, do filme O Iluminado. O Rodney Archer. Ele fala sobre uma coisa que aconteceu comigo quando eu era bem jovem, era criança, 4, 5 anos, que é a paralisia do sono, galera. Aconteceu comigo em algumas ocasiões e é impressionante porque você dorme, você acorda, você tem noção de onde você tá, da realidade que você tá em si, só que você não consegue se mexer. A sensação é angustiante e aterradora. E aí, esse documentário aborda um grupo, né, de pessoas que tem esse transtorno e eles têm uma revelação que é absolutamente genial e medonha, que eles constatam que isso não, é o demônio... Tu vai entregar? Não. Desculpa. Não entrega, pelo amor. Eu quero. Agora tu me pegou. Tu falou um filme que eu não vi, cara. O final é foda, gente. Tá. Então, assim, assistam porque o final é genial. Pelo amor de Deus, não conta. Agora eu quero ver. Exatamente. Já entrou na minha lista, já, pô. Então vão atrás, Nightmare. Agora, olha só. Eu só caguei todo. Só pegando um embalo. Documentário de terror é uma coisa rara, né? Os bons. Quarto 237. Por favor, vejam esse filme. Dá tanto medo quanto o Iluminado pra mim. É verdade, Marcelo. Que medo que eu tive. Que medo mesmo por você ver que aquilo ali é um documentário, uma coisa realista. É verdade, verdade. É incrível, né? É, seja, nossa. Caralho, aquilo ali... Maravilhoso. É real. Maravilhoso. Eu só queria... Não conheço. Eu aprendi pra isso. Preciso assistir o 427. Ah, tá vendo? É bom o cast por isso. Assista, Fernando. Tô botando um monte na minha lista já. Eu só queria encerrar falando o meu último aqui, rapidinho, que é O Segredo da Cabana, que eu adorei. Ele pegou todas aquelas coisas que dão medo, né? Todas aquelas figuras. Até um pouco do que a bruxa trabalha, né? Os mitos. Sim, sim. E, enfim, colocou todo um filme só, fez um... É uma mistura, assim. O filme mistura comédia, um pouco de tudo. Eu achei muito interessante porque ele explora bastante os estereótipos de uma maneira diferente. Foi um dos filmes que eu mais gostei do gênero. Pra mim, esse filme é uma grande homenagem, né? Sim, a verdade é essa. Sim. A verdade é que ele abraça e homenageia todos os filmes. Não necessariamente filmes pelo terror dele. Sim, né? Exatamente. Isso é. Isso. Eu recomendaria mais pra quem é fã. É. Que é fã que já viu os clássicos, com aparições, né? Tipo, várias aparições de destaque, assim, até o final do filme você vai ter várias surpresas. E eu recomendo demais. E eu achei que você ia falar, Marcelo e Fernando, mais do It Follows, né? Que eu achei um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Sério? Sério? Eu achei. O meu problema com It Follows, Maguinho, eu já te falei. Ele é um filme que estabelece regras e ele mesmo quebra a própria regra. Eu achei plot muito... Tarantino chegou a falar isso, mas eu falou, quando eu saí do cinema, eu já tava pensando nisso também. É, verdade. Né? Mas ele falou que é bom, né? Ele gostou. Não, ele gostou, Como que ele ia refazer o filme, né? Do jeito dele. É, ele chegou a falar exatamente chegou isso. Chegou a comentar, tipo, mudava isso, colocava aquilo, né? Mas eu gostei muito. Sim. Não, é um bom filme também. É, tá na minha lista de recomendações aqui também, mas é um filme muito amo e odeio, tá? É. Ah, verdade. Concordo com você. Com certeza. Eu gostei bastante, eu acho que ele é muito bem construído, a maneira que ele enquadra as cenas é perfeita. O enquadramento, Marcelo, muito e bom. Aquela trilha sonora meio também. Output, tipo... Que te incomoda, puta, é genial. É muito achei boa. Genial, assim. Muito bom. Bom, eu queria chegar nessa parte do cast pra falar um pouco sobre o filme mais atual, né, do gênero, que é A Bruxa, que é um filme, uma coprodução canadense, americana, que foi dirigida pelo Robert Eggers, e ele ganhou o prêmio de melhor diretor do Festival de Sundance em 2015 por esse filme. Vocês concordam que é um filme com um excelente trabalho de direção, né? Não, sim. O filme, tecnicamente falando, Marcelo... O trabalho dos atores também é espetacular. Os atores são... Os cinco são geniais. Aquela voz daquele pai é aquilo ali já dá medo. É maravilhoso. O filme ele custou 3 milhões e meio de dólares. Então é um filme relativamente muito barato, né? Foi filmado no Canadá. É um filme com quase nenhum ator conhecido. Tem o ator principal que faz o pai, que agora me foge o nome dele, ele faz o Game of Thrones. Mas também não é um dos personagens... principais, assim, um personagem recorrente, mas não é um dos personagens principais. Fez Harry Potter também um pouquinho mais cenas. Mas assim, a voz do cara é o personagem. É muito boa. A voz é extremamente aterrorizante. Então, é a história. por alto, assim, é uma história de uma família cristã muito religiosa, no século 17, que eles acabam deixando a comunidade que eles estão e vão morar em uma floresta sozinho, só os cinco, né? São seis com o bebê, né? Enfim, eles montam uma fazenda nesse lugar. E de frente pra esse lugar tem uma bruxa. Bom, isso eu tô falando porque o nome do filme é A Bruxa, tá? Não tô entregando nada. Enfim, algumas coisas começam a desenrolar dali. E a gente vai falar de spoiler nesse cast, mas por enquanto não. Eu queria saber de vocês o seguinte. A Bruxa, ela se encaixa nessa tendência nova, né? Dos bons filmes de terror? Ou você acha que ela é mais pra... Eu vou usar um termo que eu escutei saindo do cinema. É um filme de terror super valorizado que o marketing ajudou a vender. Eu tenho duas vertentes pra isso, tá? A primeira coisa é, o marketing errou feio. Concordo. Em tentar vender que a gente sentiria medo, susto, todas as tentativas de levar a grande massa pro cinema. Eu acho que esse filme não é um filme de terror pra quem gosta de levar susto, pelo contrário, ele é um filme de terror pra quem gosta de filme de terror. Ele não é um filme pra todo mundo, nem pra quem gosta de filme de terror, né? Você não vai levar susto, tá? Você não vai, tipo, até tem um ou outro assim e tal, mas ele não é um filme feito pra isso. Ele é um filme pra você ficar incomodado o tempo todo. Exatamente. Tá? Você vai assistir uma cena, você vai assistir essa cena tenso. Você vai ficar tenso. Conforme os personagens conversam entre si, você já fica tenso. Conforme acontece uma disputa, uma troca de acusações, você tá tenso o tempo todo, porque o risco é muito alto, né? É tudo ou nada naquela situação. E aí leva ao primeiro ponto que eu queria chegar, é o filme brinca com o choque cultural. Num cenário do século XVII, onde uma família que é extremamente cristã, ela é excomungada de uma plantação lá em New England e é obrigada, ela é determinada a viver fora dela. Ela é banida do vilarejo onde ela estava. O pai, a mãe e seus três filhos são obrigados a viver fora da colônia, sabe? Isso é o século XVII, é bem perto de quando os ingleses chegaram na América para colonizar o New England, né? Aquele assentamento de terra e tal. E isso é algumas décadas antes da Bruxa de Salem, né? Do grande caça das bruxas de Salem, 1692. Então é, tipo, tudo bem na época das bruxas, né? Daquela coisa toda. Se vocês prestaram atenção no inglês dos atores, é o inglês do século XIX. Arcaico. É, verdade. Isso é assustador. Né? Todas as passagens da Bíblia também, tipo, são bem colocadas. Todo o texto, né? Todo o roteiro, ele é passado. Ele é um filme feito com muito cuidado, né? É, tem um pente fino, sabe? De religião dentro dele, embutido em todas as ações e tudo mais. Então, ele mistura esse fanatismo religioso com a situação completamente desoladora do século XVII, no meio da floresta, onde um pai de família está tentando prover para os seus filhos, e ele tem medo da fome, tem medo da doença, e agora tem medo da bruxa, né? A bruxa que mora na floresta próxima à casa. Então, esse é um filme que ele cozinha você, sabe? Ele é um filme que, devagar, ele vai te levando com a história e as complicações que toda a situação gera, e por acaso existe um mal lá fora, e esse mal ele tá fazendo essa família inteira como vítima, sabe? Bem devagar, minando cada força e conduzindo você, o espectador, a uma situação final que, tipo, não é nem um pouco bonita. Não é um filme de susto. Então, eu acho que isso foi o que a mídia errou, sabe? Eu não acho que foi veiculado de uma forma coerente, porque muita gente sai de lá frustrado. Muita gente sai do cinema frustrada por causa disso, sabe? Onde a gente fica esperando uma coisa que o filme não é. E o filme é maravilhoso, sabe? O filme ele é muito bem executado em vários sentidos. Talvez nem tanto o final, porque o final fica muito, muito aberto, muito simples. Mas o filme não é o final, o filme é o filme inteiro, sabe? E você realmente fica nervoso, você fica, sabe, ansioso. E é um filme que você vai ficar debatendo sobre ele uma semana depois, duas semanas depois. Você vai pra casa, você vai pensar sobre ele, porque ele gera essas discussões, sabe? Eu acho importante isso que o Fernando tá falando. Primeiro porque ele é um especialista no gênero. Segundo pelo seguinte. Você que tá ouvindo a gente e não vê o filme, você já vai sabendo que você vai ver. Isso é importante. Muitos filmes de terror te enganam, né? Isso. Esse, o marketing enganou um pouco. Então, assim, saiba que a trilha sonora desse filme é muito boa. Muito efetiva. Muito efetiva. Muito, muito. E, ó, pontual, sempre no momento certo e tal. As atuações são muito boas. O trabalho de direção é perfeito. É impecável. Essa questão toda que ele falou do inglês arcaico, muito boa. Eu cheguei a ver algumas entrevistas de algumas pessoas nos Estados Unidos que falavam que elas não entenderam tudo que foi dito no filme, mas que a mensagem da cena, mesmo quando você não entendia o diálogo, era clara. E as imagens do filme em geral, né, como o Marcelo falou, são muito bonitas, a locação é muito boa. Enfim, é um filme que tem tudo perfeito e ele ele não funciona para algumas pessoas, mas pela questão da história. A atriz, a Anya Taylor-Joy, que faz a garota, né, a garotinha loira, foi o primeiro filme dela. E isso foi muito, muito interessante, boa, ver, né? Porque muito ela tem uma execução muito incrível. É, ela é o filme, né? Isso. E quase sempre você não sabe se ela é a bruxa, né? Você, tipo. É, tem isso, uma, o filme deixa essa questão. Tem essa dúvida toda, né? E ao longo do filme você vai vendo, tipo, outras coisas e tal, e você sempre tá se questionando. Isso é muito efetivo. Visualmente, o filme é muito rico. Os textos, como vocês falaram, eles pegaram diálogos reais, né, daquela época. Toda a parte de direção, uma fotografia feita com luz natural. É importante a gente frisar isso, que dá uma sensação fantástica. Parte das sombras desse filme é maravilhoso. Se você, cara ouvinte, reparar nas cenas escuras com a vela acesa, que coisa linda. Então, assim, tecnicamente é um filme muito bom, com muito apreço. Concordo com o Fernando também na ideia de que não é um filme de terror, né? O filme foi vendido, não tem muitos sustos, você tem que embarcar. E o filme, na minha opinião, tem uma meta. Ele é um filme de terror, né? Sim, sim, tem uma. Só não é um filme de terror que as pessoas estão acostumadas. Exatamente, isso. Puta de uma metáfora que é o seguinte, o filme eu acho que fala disso, que é assim, quanto mais você nega a existência do mal, mais presente ele fica ali martelando, entendeu? E te deixa cada vez mais louco e, enfim, isso eu acho que aborda o filme muito. Legal que cada pessoa tira uma coisa desse filme. Sim. A gente vai entrar um pouco nessa parte. Antes só de ir pro spoilers, eu só queria dizer o seguinte. O próximo trabalho desse diretor, do Robert Eggers, é o remake do Nosferatu. Vocês sabiam disso? Não sabia! Mas, nossa senhora! Pois é, ele tá nesse projeto já, como diretor. Um orçamento de 100 milhões. Ah, provavelmente. Eu só acho o seguinte, a Universal tá retomando essa questão toda dos monstros, que ela tem o direito, né? Ela tem os créditos desses filmes. É, sempre funcionaram pra Universal, eles vendem coisas até hoje, colecionadores, enfim. E eles estão trazendo de volta, o primeiro que vai sair é a Múmia, que inclusive vai ter o Tom Cruise no elenco. Eu acho que é um desperdício não contratar o Robert Eggers para dirigir algum desses filmes. Aproveita um diretor desse, um ótimo diretor, um cara novo, um cara, né? Podemos ir pro spoiler, então? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. O Robert Eggers, eu tava vendo uma entrevista dele, ele tava dizendo o seguinte. Tiveram três grandes influências nesse filme. Eu até separei aqui. É o Gritos e Sussurros, do Bergman. Oh, é genial. É, o Iluminado, do Kubrick, e um filme chamado Haxan, Feitiçaria Através dos Tempos, que é um documentário, é uma espécie de found footage, pelo que eu li, e é um filme de 1922. Olha só como... Olha o found footage aí, já. Pois é, olha só como a coisa já vai de muito tempo atrás, né? Sim. E o diretor é o Benjamin Christensen. Andei pesquisando sobre esse filme, e ele fala muito sobre as origens pagãs da feitiçaria. Isso. Se tem uma influência grande pra mim, deve ser desse filme, que é o único que eu não vi dos três, né? Verdade, das três influências. Esse filme, ele é totalmente uma visão religiosa sobre um mito. Concordo com você, Marcelo, concordo com você. Ele, como o Fernando falou, todas as cenas têm a questão religiosa por trás, né? A questão da religião por trás. E assim, eu cheguei a ver algumas críticas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o filme foi muito abraçado pela comunidade satanista. Foi exibida em cinemas, eles chegaram a fechar algumas salas de cinema, convidaram o público, né, para sessões satanistas e tal, com debates, enfim. E algumas das coisas que eles falaram é que o filme é anticristão. Eu discordo absolutamente. Muita gente viu o filme e falou assim, não, esse filme tá vendendo que Deus não existe, que a menina abandona o Deus, né, a família que prega a religião cristã. Ela é tentada, né, Marcelinho? E vai pro diabo. E aí o seguinte... Lado negro da força. Vai não, pro lado negro. Pra mim, o filme não é nada disso. Não foi esse o filme que eu entendi, pelo menos, né? Eu acho que, sim, existe toda a questão da época onde o cristianismo, ele servia como repressão, ele servia como... Aquilo que mantinha as comunidades juntas é a religião. Eu acho legal no filme, não sei se isso ficou claro, mas pelo menos foi isso que eu entendi. A família é expulsa exatamente pelo pai questionar como é que algumas atitudes dentro da comunidade não são punidas, como ele acha que deveriam. Ou seja, ele tinha uma visão muito maior, muito mais punitiva, né, da religião, que a comunidade não abraçava. Por isso que eles botaram ele pra fora. É um fanatismo. Tanto que ele se culpa durante o filme, tem um momento que ele faz uma meia-culpa e ele percebe que ele mesmo é o responsável por aquilo, né? É verdade, que ele mesmo causou. Talvez o grande vilão do filme seja ele. Até porque ele é um hipócrita por cobrar isso da família e mentir. Sim, ele mente, ele manipula. Ocultar da mulher algumas coisas e deixar a filha ser punida por outros, enfim. Quem fala que o filme é anticristão, ele não entendeu o filme pelo seguinte: ela não abandona a família ao lado cristão e vai pro lado, como o Maguinho falou, o lado negro. Não tem isso, assim. É, até porque, pra mim, se você admite a existência do diabo, você admite a existência de Deus. Sim. Então, assim, ela tinha uma chance de sobreviver, que era ir pro outro lado. Dois, ela queria saber a verdade. E isso eu me identifico muito. Quem que tava certo? Eu preciso saber disso. O filme poderia até acabar em uma outra cena sem revelar quem que tava certo. O filme poderia terminar antes dela entrar na floresta. Sim, e terminaria de uma forma soberba. Ok, ficaria pro público. Mas eu gosto do final, eu senti um pouco que vocês não gostaram, mas eu gosto do final porque ele mostra que também tem a questão da bruxa, né? A questão da que ele te dá logo com 5 minutos de filme e depois ele não explora tanto. Então, ele te dá uma resposta. E o terceiro motivo é o seguinte: o prazer que ela não tinha com aquela família, né? Aquela família sempre punindo. E ela nas primeiras cenas da garota sozinha, ela pedindo perdão a Deus por errar. Uma coisa que o pai cobra muito dos filhos, né? Já é um pecado você ter nascido, enfim, então, não sei o quê. É, todos nós temos pecadores. Sabe? É, e ali ela tem um prazer. Aquele negócio da roda e tal, que eu acho que pra mim ficou implícito, que são as crianças, né? Os gêmeos que estão sendo torturados ali, né, naquela roda, sendo queimados naquela roda e tal, e o prazer que você vê ela sentindo, que é uma coisa que o irmão sente antes de morrer, quase um orgasmo, e ela é levada aos céus, enfim, um pouco usando a questão do mito da bruxa, né, de voar, enfim. Mas eu achei muito interessante aquilo, porque ali você constrói a bruxa, que é uma coisa que ela pincela ao longo do filme inteiro, né? Você vê momentos onde essa garota pode ser a bruxa. Bom, particularmente pra mim, eu concordo em parte com o que você falou, até concordo um pouco dessa dubialidade das pessoas. Eu acho que, assim, o final do filme, na minha concepção, ele vai de conta tudo que o diretor foi construindo no filme, que é a dubialidade. Você nunca sabe quem, né? Se é a mãe, se é a filha. Ele mostra o monstro. Exatamente. Mas o que eu acho, assim, ele tem a... Não é a resposta que você estava querendo. A figura do bode é genial. É genial. Por que que eles gostaram, né? Pra quem curte heavy metal e tal, a encarnação do demônio, né, é pelo Baphomet, que é o bode, né? Que é o símbolo do 666, que é o bode. Você sacou logo de cara que era o bode, Maguinho? Você ficou... Não, mas eu imaginei. Seria era uma possibilidade. Ele é muito peculiar ali. Ele tá inserido ali. Eu acho que não é só o bode, é a questão do coelho também, né? Sim, o coelho, é. Mas só pra terminar, Marcelo, que eu acho que o final do filme, na minha concepção, ele vai de onda tudo que o diretor construiu. Tá, entendi. Que é você, ele terminasse ali no fade anterior, eu ia achar genial. Era mais subjetivo, né? Era mais subjetivo e te faz pensar, porque me fez pensar e imaginar coisas que eu vi que ele logo cortou. Não, é que pra mim o final fecha a questão da religião. Sim, não. Talvez como filme de terror eu concordo com você. É por esse ponto também, entendeu? Mas enfim, esse, na minha opinião, não é pra estar nos cinemas de Kinoplex, de UCI, Cinemão. Ele é pra ser passado em cinemas de arte. Eu tava vendo hoje o filme e umas 6, 7 pessoas foram embora. Certo. Entendeu? Porque, óbvio, não vai pegar, não vai. O pessoal hoje não está mais acostumado a você pensar, a você tentar ver as camadas que o filme proporciona, entendeu? Então, assim, eu curti muito, com exceção dessa última parte, mas recomendo, um filme absolutamente inventivo e muito, muito bom. Eu concordo com praticamente tudo que vocês falaram até aqui. Eu queria só adicionar que existe muito dessa mitologia da bruxa sendo explorada, tá? Não exatamente o que foi de verdade a bruxa, mas sim a mitologia que ela é, que ela foi escrita em livros, que foi passada por contos e tal. Então, seja a bruxa se teleportando, ou ela, sabe, se tornando forma de animais, ou ela se passando por uma mulher jovem. Tudo isso é literatura, sabe? Então, existe uma sequência de coisas que a bruxa faz, que é totalmente literatura, de uma visão cristã. Eu acho que a parte cristã do filme, ela respeita muito o cristianismo, tá? Em nenhum momento o filme desrespeitou o cristianismo dessa família. Eu acho que ele, tipo assim, ele respeitou até o final e, tipo assim, tudo bem, coisas ruins acontecem e eles estão fora da congregação, eles foram excomungados. o filho mais novo que nasceu não foi batizado, então ele está sucinto a coisas ruins, tudo está dentro do cristianismo. A forma como a bruxa foi colocada, né, no filme e tal, em todas as sequências, foi uma colocação literária, foi uma coisa ilustrada, uma coisa, sabe, desde a parte que elas sequestram o bebê e fazem coisas com o bebê, até a parte que elas vão roubar o sangue da cabra, até a parte, enfim, a bruxa, ela é colocada de uma forma muito vista pela sociedade da época. Caricata. Século, né? É, caricata, século 17, tá? É. Não é a bruxa atual, que a gente mil formas de ver uma bruxa atual e tal. Então, eu acho que assim, como colocação da época, do século 17, enfim, tudo isso, eu, na verdade, inclusive, eu vejo muita ligação com esse filme. Sim. A Bruxa, com o filme A Bruxa de Blair. Inclusive, eu vejo muita ligação entre os dois. Eu tava pensando isso comigo, eu falei assim, esse filme devia se chamar Bruxa de Blair Begins. Verdade. Exato, porque verdade. Ele fez... É quase uma ele, origem, né? É, ele retrata tudo que a bruxa, que a gente viu no Bruxa de Blair, deveria ser, entendeu? Sim. Sim. Ele retrata a bruxa do Bruxa de Blair da melhor forma possível. Perfeito. Entendeu? Exatamente. E aí, por isso que eu vejo que, tipo, cara, a bruxa, no sentido... maléfico, né, que a bruxa que faz pacto com o demônio, ela é muito ligada ao que a gente acha que ela é, é muito ligada ao que a gente lê em livros, o que a fantasia faz com ela, e não o que ela provavelmente deveria ser na verdade, na realidade, que é uma histeria em massa, onde o fanatismo religioso, o isolamento da comunidade, né, enfim, a distância da casa, né, da pessoa que veio da Inglaterra para uma terra nova, do outro lado do mar, tudo isso faz com que crie uma histeria em massa, onde qualquer levantamento de suposição é visto como finalidade, tipo, como o problema final que vai ser resolvido enforcando pessoas. Ô, Fernando, né? E como aquela família, como o Maguinho falou, tem Deus, tem acho que tá protegida, tem um escudo, mas uma simples pedra que é jogada naquela água, sim, causa um tsunami. Exatamente. Né? E você pode ver que o bode é um dos elementos mais efetivos do filme, sabe? Porque o tempo todo o bode é literalmente o bode expiatório, né? Tipo, não, o bode fala com as crianças. Você só acredita que o bode tem alguma coisa ruim acontecendo quando ele vai lá e acerta o pai, sabe? É. Sim, porque até o final você vê que o negócio começa a ferrar. É, peraí, então quer dizer que o bode falava com as crianças, de verdade? É. Então esse é o momento que você fala... E aí que tá, eu imaginei, tipo assim, pelo amor de Deus, não virem um arrastinho para o inferno, sabe? Uh-huh. Eu não quero ver a porra do bode falando, sabe? Abrindo a boca, levantando o som. Não, ainda bem que ele não mostrou, pelo menos. Não, mas mostrou, nessa cena, Fernando e Carol Vinci, eu gelei. Não, cena que ele fala com ela, eu falei... Eu vou dizer que foi o único momento no cinema onde eu estava que fizeram silêncio. Uou! É, todo mundo ficou silêncio. Todo mundo queria ouvir o bode falar, cara. E quando ele falou... E que voz também, hein? Que voz, verdade. Ele é lá o outro também, realmente. E ele se torna uma figura humana, né? Uma figura humanoide no escuro. Tanto que você vê sombras, né, Fernando? Ele passando ela e tal. Botando a mão no ombro. É o Baphomet inserido ali. Você quer ver e você não quer ver. É, ele, exatamente. O caraca, ele vai aparecer na luz, não vai. Caraca, eu não quero ver. Aí é que eu acho que assim, o filme toma um outro ritmo. É, ele vira um outro filme, realmente, concordo com vocês. Mas todas as imagens que seguem daí, inclusive a cena onde ele fala que a câmera ficou o tempo todo focada na menina, não é necessariamente estar te dando medo. Parece que é uma coisa que saída de um pesadelo. Uhum. Né? Parece que você tá realmente assim, você não sabe onde isso vai te levar. Eu acho que talvez ele encerrou, a última cena do filme talvez não seja a melhor cena pra ele ter encerrado. Ele tinha outros momentos pra vender aquele filme. Mas eu gosto muito do fato dela finalmente ter achado prazer. Só que é uma situação dúbia, né? Porque ela se encontrou, ela tá feliz, você vê ela finalmente ela rindo. Mas ela deixou de seguir uma figura, né? Uma figura, vamos dizer, masculina, um deus, um pai, uhum, pra seguir uma outra. Ou seja, ela deixou uma comunidade que torturava ela psicologicamente pra se embrenhar em outra. Isso. Então, assim, aí também entra a questão da religião, né? Onde... Eu acho também, Marcelo, você assim, precisa ser ela, aceito de alguma maneira. Ela com a puberdade, tipo, exacerbada no corpo. É, ela já era quase uma mulher. E ela não consegue liberar, não consegue ter os anseios sexuais. Exato. Que uma pessoa, né, de 16 anos e tal, tem. Isso tudo é um tabu que ela tinha. A sexualidade, Maguinho, é um outro assunto que a gente podia ficar 2 horas falando. Exatamente. Então, assim, pra encerrar meu depoimento, o final eu não gostei, mas a jornada é o que vale. se cortasse a cena dela, tipo, entrando no, na floresta, pra mim teria valido. Já tava bem, bom. Também. Isso, eu só queria, tipo, pedir pras pessoas irem pro cinema ver esse filme sabendo o que esperar dele, sabe? O que esperar de um filme, tipo, muito original, sabe, de terror. Exatamente. Ele vai ser um filme recomendado por muita gente que gosta do gênero. E, cara, ele é um filme bem único, ele abre porta pra muita coisa, sabe? Como então, filme. Só pra concluir, você acha que ele pode ser, sim, um filme marcante pra essa década? Sim, bem mais do que, pô, eu não consigo imaginar outro filme que seja tão marcante na discussão que ele levanta, sabe? Principalmente pelos últimos anos, sabe? Então esse ele traz uma coisa que tava, não tinha sido explorada ainda, que é o século XVI, o fanatismo e tal, e ele traz isso pra uma realidade própria. Não é um caçador de bruxas que faz pirueta e mata bruxas, sabe? Não é João e Maria, não é essas coisas. É uma bruxa do século XVI que, tipo, pega você de jeito o filme inteiro e ela não é, tipo, você não vai se livrar dela, ela não vai morrer por nenhuma causa, ela é um mal presente. E com certeza, cara, ele é, porra, é um filme de terror, eu diria um dos melhores dessa década. Eu acho que eu daria um filme, pelo que ele se propõe a fazer, 8,5 a 9. Acho 8,5, vai, 8,5. Uhum. Acho que ele chegaria a 9 se ele tivesse um pouco mais de tempo, um pouco mais de construção em certos momentos. Mas, enfim, ele chega até o final e ele chega muito bem. Então 8,5 seria uma ótima nota pra ele. Maguinho. Bom, embarcando de novo com tudo que o Fernando falou com muita propriedade, eu também acho o filme que vai ficar marcado e se deem o direito de embarcar no que o filme se propõe. Eu acho que muitos filmes de terror é aquilo, se você embarcar no que ele te propõe, são 2 horas, 1h40, muito bem aproveitadas. E você sabe, assim, eu não gosto da nota porque as pessoas falam da nota depois, mas enfim, por tudo que o filme me conquistou, por tudo que o diretor falou comigo o filme inteiro, já falamos de linguagem, de câmeras, enfim, roteiro, diálogos, atuações, eu dou pro filme 9,5. Não dou mais meio pontinho pra um 10, porque o finalzinho eu achei que ele escorrega no que ele se propôs a me vender. Eu acho que não foi coerente com o que ele mesmo aborda o filme inteiro, mas é um filme genial e vai ficar pra história disparado, Fernandão. No final do ano nós vamos comentar sobre a bruxa e o filme que vai ser lembrado por muitos e muitos tempos. Eu vou ficar no 8,5. Tá mais perto do Fernando que o Fernando. Mas falou. Passa fácil, passa de ano fácil, né? Passa. Opa, 8,5, né? 8,5 dá pra esfregar até na cara dos coleguinhas. Eu acho que deu pra ter um bom embasamento, né? Do que a gente pode esperar dos filmes de terror mais pra frente e como a gente pode olhar essa década de filmes de terror. Fernandão, queria agradecer a sua presença. Opa. Você quer deixar algum contato? Como a gente pode falar com você, quem quiser falar com você sobre filme de terror também, tem algum e-mail, alguma coisa? Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, ambos os Marcelos, foi um bate-papo muito, muito proveitoso, muito bacana que a gente teve aqui. Quem quiser me encontrar, você pode visitar fortalezavermelha.com.br, que é o meu site sobre o gênero de terror em si, séries, filmes, jogos e tudo mais. Ou ouvir o podcast Pod Terror, que tá no iTunes, tá dentro da Fortaleza Vermelha, que é um podcast sobre jogos de terror, que é uma coisa que o pessoal explora bem menos, mas é que é um dos meus hobbies, é ficar jogando joguinhos de terror. Então tá aí meu convite, fortalezavermelha.com.br, e lá dentro você tem o podcast Pod Terror, pra quem quiser me ouvir lá. Maravilha, muito obrigado, Maguinho. Encerrar agradecendo muito ao convite, sempre que quiserem estou aqui. Agradecer ao Fernando por essa aula de cultura de filmes de terror. Uma galera que queira conversar comigo nas minhas redes sociais, Facebook, só jogar lá o meu nome, Marcelo Perello, e as redes sociais do Bar Calabouço. Né, muita coisa boa acontecendo no mundo do rock and roll no Rio de Janeiro. E eu queria só encerrar, deixar uma frase rapidamente, que eu acho que sintetiza tudo que a gente falou, né, de um personagem que é muito mais visto lá fora, reconhecido lá fora do que aqui, que é o Zé do Caixão. E eu me despeço com a seguinte frase dele: a morte é uma vitória, e quando se viveu bem, o caixão é um arco do triunfo. Um abraço e até mais. Maravilhoso. Obrigado, Fernando, novamente. Obrigado, Maguinho. Só deixando nossos contatos novamente, nosso site é o ratosdecinema.com. No Twitter você encontra a gente no @ratos_cast. E o nosso e-mail é ratoscast@gmail.com. Você pode encontrar a gente no Facebook também, Ratos de Cinema, no iTunes, Ratoscast. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast agradece mais uma vez a sua companhia. Um abraço. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha loucura.